balanço é extremamente positivo, conseguimos perceber que cada vez estas iniciativas cada vez vão tendo mais adesão, e aquilo que nos deixa também satisfeitos e que pretendemos que seja esta a mensagem que deve ficar, é que mesmo terminando este programa agora no final de julho, as pessoas possam continuar a praticar desporto de forma regular. Não tendo um número concreto, porque era sempre quem praticava ou quem participava numa sessão poderia não participar na seguinte, mas ultrapassámos claramente as 1000 participações. Ainda ontem, na caminhada que foi realizada e num dance scholar, onde também tivemos a participação da Fundação Aurélia Mar Diniz, das suas crianças, educadoras e dos familiares destas crianças, tivemos mais de 200 pessoas a participar nas iniciativas. Portanto, isto prolongou-se por 2 meses e tivemos atividades bastante participadas, bastante concorridas, o que nos deixa bastante satisfeitos.